Era Mike Charlie Juliette. Oceaner 6312. Autorizado decolar, 120 graus, 04 norte. Oceaner 6312. 2 horas de apoio decolar. Mike Charlie Juliette, 012. Então vai prosseguir para o pátio 4. O Vitor Magolfo prossegue à direita, na taxiway Alpha. E vai reportar antes da Juliette, taxiway Juliette, para cruzar o pátio principal. Conhece o aeródromo? Afirmativo, Vitor Magolfo. Via chegada mar e desce até o 050. Justamente mantém a via chegada no 184. Romeu Índia November Alpha. Autorizado decolar pistão na 7. Após decolar, mantém a proa até atingir o litoral sul. Após curva esquerda. Decolar, já está o litoral sul. Após curva esquerda, em 19 graus. Oceaner 6312, decolou os 24, chama controle em 120, decima 8. 9208. Livre, tá 359, tá no portão 4, aguarda o helicóptero, tá livre o pushback. Sim, se o pushback será, tá aguardando o helicóptero, tá 359. Então Lima Golf, prossiga em frente, cruzando o pátio principal, seguindo a numeração crescente dos portões. Prossiga contornando o pátio principal. E vai reportar a visual com a taxiway Lima. Salvador. Presente, café lá e prossegue para a posição 7. Ingresso perna do vento pela direita, pista 7. E aguarde para girar base, guardião 08. Perna do vento pela direita, aguardará para girar base. 08. Papá, Mike Charles Juliette, autorizado decolar, pista 7, 120 graus, 06. Prosseguindo. Guardião 09. A linha decola a partir da cabeceira 7, com proa 045, Nordeste. Bosca Romeu Arbor, transição Elefa. Aciona 5517, controle 120, decimal 8. 3359, negociação 0 com o Itiba, apresentando 2 anos, OTG, apresentando 1 a 5 modal, após conformar o plano, decolando 1 a 0 com a direita, Arbor Elefa. Transporta 55, 9 7, controle 3 0, decimal 8, tá na 3 a 5 graus. 3 0 com 9, chama o táxi. 100, 3 0 com 9. 2 0 com 9. Papá, Mike Charlie Juliette, decolou os 2,5, curva direita, litoral sul, corredor Chetra, transferência. Mike Charlie Juliette, 100, curva direita, corredor a cheque em atospeis. Sinal 17. Perna base, semana na final 17, quero ver. Fora do solo, guardião 09. Guardião 09, decolou os 27. Chame o controle Salvador em 120 decima 8, subindo para 500 pés. Via litoral norte, sobrevoo da rodovia aí. 120 subindo para 500 pés, sobrevoando a rodovia 09. Oi, para cruzamento da 28, Índia November Alpha. Índia November Alpha, mantendo 1.000 pés. Autorizado cruzamento da 28. Chame passando a praia de Buraquinho. Onomio, cruzamento 28, chama passando na praia de Buraquinho, Índia November Alpha. Guardião 08, autorizado pouso na 17, 120 graus, 039. Autorizado pouso na 7, 08, graças. Guardião 09. O 09, prossiga. Uber Alpha, informação de tráfego, helicóptero à sua frente, 500, mantendo 500-10, 3 milhas aproximadamente. Visual com o mesmo, abaixo de sua aeronave. Afirma, certo, visual, Índio Nova Uber Alpha. Sim, chame passando a praia de Buraquinho. Chama passando a praia de Buraquinho, Índio Nova Uber Alpha. Obrigado, presidente, compadre. Estima mais 2 horas. Estimado pouso no 428. Confirma. O Mike Charlie Juliette aguarda transferência. Mike Charlie Juliette, controle 120.8. 120.8, graças. Mantenha a posição e chama a torre novamente para ingresso na pista. Em 118 decimal 95. Dia. Axé, forma tensões da moda fora da base. 3 a bordo, vou manter o corredor Axé até 6 milhas. Posteriormente, inicia as inspeções da linha de transmissão da Grande Salvador. Altitude máxima será 150 pés aqui. No solo aos 29, libere a direita para os hangares. Vitor Lima Golf, observe o César 208 à sua frente, após livre ingresso, chame liberando a pista. Livre táxi, pode passar. Passando para o buraquinho, Índia November Alpha. Papá Romeu, Índia November Alpha, chame o controle em 120 decimal 8. Controle 108, Índia November Alpha. Taxi 3859, 160 a bordo, 4 anos e 30, alterna Guarulhos. Passando o buraquinho no meu país. Passou quantas milhas? 20 milhas. Passando 02395, altímetro 10, 14, bom trabalho, 3, 2, 5, 9. Aqui vai passar a 20 milhas, chamando para o regresso, 184, completa a via para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 4. Via 2000, autorizado, 14, bom trabalho. O 090, aprovado, plan Yankee inicialmente 090, faz 40 milhas do Verde Salvador, 40 milhas, cancela, prossegue visual no 095, corrente disponível, direto, decolando a 17, curva esquerda na subida Lotar, aciona 5521, controle 1208 e a torre 118 decimal 95. Frequência livre. Livre, livre regresso e ingresso na pista no 7. Chame liberado. Guardião 08. 95, altímetro no 0 no 4. Tem um bom voo, Lima Limal. 2714, cobre a barreira. Circuito para cobre. 2714, barreiras aprovado. 160, direto. Após conforme a rota. Percolando a 10, curva esquerda. Subida a Momo, após direto, barreira. Aciona 5533. Controle 120, decimal 8. Visualizado barreiras, 160, rota direto. Decola da 10, primeira curva esquerda na Momo, voz Momo direto, barreira, 5533, na fonte de controle, 1208. 427 no 4, parte 3, chama pronto, pushback. Chama lá. Solo Salvador, bom dia, o azul 2770, 4 Lima, 43, centro da informação Juliette, autorização é para por seguro. Azul 2770, Porto Seguro, copia 140. Copio, 140, só poderia só adiantar a nossa saída, por gentileza? Eu tenho uma cópia já, tá pronto, copo? Tô, pode conseguir então. 2770, Porto Seguro. 140 aprovado, Golf 677. Até Raíra, após Raíra direto, Porto Seguro. Colada 10, curva direita, subida Coral. Aciona transponder 0263. Controle Salvador 120, decimal 8. Autorizou 140 para Porto Seguro para o 2770 da Azul. Golf 677, Raíra, DCC, Porto Seguro. A saída será Coral com curva direita. 0263 é o código transponder. 128 é o controle de saída. Agora 2770, parte 3, chame pronto. Camarada pronto, 2770 da Azul. Como é que está o controle? Eu estou para interceptar o posto localizador, curva agora à esquerda, voa na proa 125. Confirma a proa 120, 120, desce 2000 pés, autorizado LS 1014. Afirmativo, na proa 120, 2000 pés, 1014, autorizado LS. Tá, 3859, pista livre, autorizado decolar, 140 graus, 079. Ok, livre decolagem, tá, 3859. Fizeram alguma coisa aquele buraco lá, senhor? Não, o efetivo, efetivamente será consertado, será ajeitado, acho, se não me engano, é hoje à tarde, mas tem uma previsão aí, por enquanto é só paliativo. Não, tudo bem, só para gerenciar a decolagem aqui, obrigado, viu? Tudo bem. Iniciando, 3859. Bom dia, 250, bom dia, número 3, aproximação, desce até o 050, voa Itapi. Alô, Bosco Romeu, prossiga. Romeu, Oscar, Papa Alfa, prossiga. Isso, meu país. Alfa Valença, mil pés, aprovado, da 17, decola, corredor axé, prossegue 0175, aciona transponder, controle em 208, torre 11895. Aciona 3859, decola os 36, recebi informação que será feito definitivo o serviço em de 20 a 29 de maio, por enquanto confirmado é paliativo. Chame o controle 120, decima 8, tenha um bom dia. 08, obrigado, senhor, bom dia. Guardião 09, controle. Salim, mantenha 17. Torre 18, decima 9, 5. Para acionamento de parque de decolagem, altímetro no 0, no 4, bom voo. Viabo, 340, 359. Guardião 09, controle. Mal 95 para acionamento, táxi, decolagem, altímetro no 0, no 4, bom voo, Oscar Papa Alfa. Deixa eu fazer uma ponte com o Guardião 09, estava próximo à sua aeronave? Sim, irmão. Como é que perdemos o contato ao radar, na radial 070, 9 milhas? Guardião 09, na escuta do Índio, 9 graus. Confirme. 295, obrigado, com o 94. Adicionar, curso pronto pro táxi. Oscar Papa Alfa. Alto, November Alfa, chama retorno. Chama agora retorno, Alexandre. Gol no 184, cheque o trem, autorizado pouso na pista 10, 140 graus 069. Livre pouso, pista 10, o trem está baixado. 1184. Prossiga. Guardião 09, está em Amontolo, 7 milhas em Jauá. Cliente November Alfa, grato pela informação. Fator Salvador, muito bom dia, azul 2780, transfere, mantendo 190 na ciência da Juliette, estamos a 14 meses na posição máxima, gostaríamos de ser autorizado de voar direto do ANA. Gente, livre táxi, chama para ingresso, pista 17. Livre táxi, chama para ingresso, pista 17. Comandante? É o capitão de nosso. Papá Romeu Lima Lima Alfa, autorizado a decolar, 140 graus, 069, pista 17. Controle de Salvador, azul 2780, ponto de alta altitude. Desce até o 0620 na Prodi FAP 2780. 0620 Prodi FAP 2780. Papa Alfa, livre táxi, chama para ingresso. Estou no 184, no solo 41, livre à direita, solo no 21, decimal 1. Descendo à direita, solo 21, 184. Ali mantenho no 17, guardião 08. Mantenho no 08. Um pouco lixeado, mas clareza 4. Tá ok, obrigado. Alfa decolou os 4-1, chame o controle em 120 decimal 8. Guardião 08, a linha decola 17, 120 grau 069. A 4.014, pelo, obrigado. Meu Oscar Papa Alfa, mantém a posição e aguarde autorização para ingresso. Salvador, Lima Lima Alfa. Será que você escuta na Tarde V Alfa? Bom dia, vou no 648, minha Alfa, aguarde essa Juliette. Boa tarde. V Alfa. 48 Alfa, antes da Juliette. Seria o voo 1184? Pousou, foi o voo no 648, na taxa real? Não, não, foi o voo no 94. Estamos na Alfa aqui, aproximando agora da casa do pátio do secretário. Voo no 1, informação, Juliette? Sim, então, voo no 184. E a Alfa, resposta antes da Juliette. Veio de procedente. Vitória. Então a gente vai manter o táxi aqui na Alfa até a Juliette. O Papa Romeu, 20 no Verão. Corredor, 20 no Verão. Táxi, então, o completo a final, helicóptero próximo à dona 510, chama a corrida 118 mais 5. 20 decimal 8. 120 do controle, Guardião 08, grato pela coordenação. Estou em sala do eco, como é que tem os estabilizados? 4. Vai ingressar via Juliette, portão 04. Juliette para 04, 1184. Retorno para a sala da barra. Estabilizados. Mapatango, eco, Mike Tango, chame passando Simbra. Cara, para pouso 17, ok, chefe, cancela no esquema para pouso 17. Gente, chame para o cancelamento. 359? Negativo. Cidade de voar na proa de... Tozop, 359? Faz a coordenação com o centro Recife, 1859. Cena da rota, 1859. Mike Charlie e Juliette S2 Unibus, irá fazer mudança de setor, avançando para a área ótima, para os 500 PGG de estacionamento. Mike Charlie e Juliette, controle. Prossiga. De imediato, toma para o norte e se afasta 4 milhas. Afirmativo, para o norte, 4 milhas. Meia 250, 2000 pés autorizado LS 1014. 3859, chama agora Recife. Uno 288, alterno 353. 288, 353, lugar. 050, via chegada Mari. Estimativa, a partir de agora, via chegada Mari. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, no Mil Pés, no Corredor Axé, na estrutura. Mil Pés, Corredor Axé, Oscar Papa Alfa. Azul 2780, desce para 2000 Pés, 1014. 2000, qual me corretagem? 0 no 4. 14, obrigado. Controle, Lima Alfa. Final, pistão no 7. Controle, final no 7. Sub 0, 9, 0. É, Lima Alfa. Vetor sequenciamento, curva esquerda, proa 050, nessa proa está autorizado ILS, reduz velocidade para 180 mais. Esquerda, 050, reduz 180, nessa proa autorizado, procedimento ILS, 2780. Azul 2714, autorizado decolar, 130 graus, 07. A linha decola 10, azul 2714. Papatango, eco, Mike Tango, cheque trem. Vai baixar travado na final. Autorizado pouso, pistão na 7. 130 graus, 069. Ao vivo de pouso, eco, Mike Tango. Tinha 31 Nuno, para a chegada Bonf 2000 pés, registro 04, autoriza a avaliação. Chegada Bonf 2000 pés, está livre da restrição em pelo? Está liberado, 631. Liberado. Decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição pro T. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. Autorizando 330. Pela atração 19, transcua a ponta, depois sua cabeça, decola da 0 na curva 6, esquerda, na Momo, Frotti. Controle número 08, 5552 ao transponder do Rio 981 Nona. Pera 3, chame pronto, pushback 981 Nona. Chama, né? Patrulha 118, 95. Santana, descendo. Guardião 08, intenções ao presente. Patrulha 0 3. Guardião 0 3. Tira o Vemeral para regresso. Está aqui no. Entrando no colete Interlagos. Interlagos usando meu pé e os Indianos Vemeral. Meu pé, Interlagos, no grau. Salvador, C31, chamando meia. Backtrack, chama liberando ao final da bata. Via Mari até o 090. 60, 060. 060, obrigado. 2780 estabilizou. Afinal, chama a torre de 1895, 2780. 1895, 2780. Passar mais chato, ele é, cara, mas totalmente ali, pode ir embora. Pode voltar a posição inicial para continuar a inspeção. É negativo, mantém a posição. Confirmando, mantém o setor. Então, cheque o trem, aguarde a autorização de pouso. Baixou, travou, tá aguardando, 2780. Tá livre o pouso, você não é 250, senhor? Autorizado pouso, 130 graus, 07 nós. De volta. Seguinte. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2714, decolou na mão, ao cruzar 1300. Azul 2714, no 60, mantém a saída da mão, vigilante. Mantém a saída da mão, 2714. Assim que possível, 2714, gostaria de voar direto ao mão. Guarda. Possibilidade do bom na 6484, com Luna? Eu havia chegado no 648, informe de cada. 2409. Travessa farol da barra, Oscar Paparalta. Estimativo para Valência, estimado para pouso, Oscar Paparalta. Ao 10 da próxima. Estimativo. Está voando direto para Valência aí? Afirmativo. Direto Valência. Observe viaturas, próxima Fox, solo 121, decimal 1. Da direita, 121, Fox, posicionado em 62, decimal 1. Solo Salvador, é o azul 2770, 4000, mas não faz o 3. Para puxa acionamento. Guarde para o puxa, número 2. 2770. Pagará, 2770. Ah, solo CNF 62, obrigado. Olha, 2570 Alfa, corte antes da Juliette. Juliette, Juliette, deve estar no localizador 63 ou não. Cena 6319 no completo final, chama a torre 11895. 1895. A Charlie Juliette autorizado retornar ao local de sobrevoo, tem uma janela de 4 minutos. O Mike Charlie Juliette fez prosseguir para a posição, continuando a descer, mudando o setor para o setor 9. Bom dia, Gol 2060, Guarulhos aprovado, 160, via Pesulu 10, até Piraí, Papa Upa Índia, após direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alpha Delta Umbade, após prossegue na Pesulu 44 até Pagog, após conforme rota. Recordão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5553, controle 120 decimal 8. 3-0 Guarulhos, amiga 360, via Pesulu 10, até Piraí. Pode direto ao Pago, Pesulu 44, Pagode. O Caldão da Verna, curva direita, da El, Leda, até direto Motiva. 3-0-5, chame pronto, puxa back. Tem mais travado, Xané 63 ou 9. Aguarde autorização de pouso. Aguardo. Azul 2780, no solo 54, livre à direita, solo 121, decima 1. 121, decima 1. Xaner 63 no 1, autorizado pouso no 50 grau 079. No 50 07. Na pula da rotatória, Pedro Alcon Campo, Índia 99. Federal, fechou uma torre agora 118.95. Torre 118.95, Índia 99. 18.95, obrigado, bom dia. Solo azul 2780, Pedro, na tela. 2780, bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 3, assenta o balizador. Alfa Kilo, pátio 3, 2770. Direto Barreiras, 2704. Amanhã, Juliette, 2770. O animal foi em forma estimado para pouso? 1341. Copiado no 341. Canal 6250, via Juliette, portão 02. Juliette, 096. Beta via para 2000 pés e 2014. Via 2014, obrigado. 360 pela direita. A seu critério. Ou direita ou esquerda, fica a seu critério. Gente, vai à sua espera na RMA, Unir Liberal. Mike, Charlie Juliette já passa nessa prova mais quantas milhas? Agora é mudando para a área, estou com a proa 060 graus, agora é só afastar, ok? Estou com a aeronave em posição de 12 horas em aproximação para a cabeceira 17, agora está mantendo no mil pés, mas ainda está descida. Afasta na proa 310. Vai certo da Juliette. 2770-43, está livre, chame táxi. Autorizou, puxe o acionamento do 2770. Temos agora a decolagem autorizada para o Rio 98 no Uno. 130 graus, 079. Corre agora 118.95 no 648. 2895, obrigado e boa. Voo no 648. Voo no 648, chame passando Simbra. Informa o Boeing 737 da Rio, ingressando para decolagem imediata. Ok, ciente, já está passando Simbra, o voo no 648. aproximação e aguarde autorização de pouso, pista livre. Sim, aguarde pista livre, vamos na 64. C21, na via chegada a Bonf, autorizado descida inicialmente para o nível 100. Mantenha Lagoinhas, no 621. Decimal 8. 208, chama Lagoinhas. Bom dia, Rio 981, no decolagem. O Lima Lima Alfa cancelado, 095, confirme a produção. Afirmativo, voa direto destino, sobe 095, Lima Lima Alfa. Salvador, é o 2770 da Azul, agora pronto para o táxi, tem 60 a bordo. Com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 2770, segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1014. Frente, Índia Alfa, 118.95, 2770 da Azul. Gol 1648, reporta Cachorro, à nota esquerda, ok? Gol 1648, no solo 01, libere a direita, em... qual a informação? É um Cachorro, à nota esquerda, cruzou a pista. Cruzou a pista? Isso, cruzou agora 100 metros atrás da nossa aeronave, esquerda. Gente, cruzou da direita para a esquerda. Isso, do lado do terminal para o lado da base aérea. Obrigado. Solo 121, decimal 1. 21, obrigado, bom. Na final da 97, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre pouso, 140 graus, 079. Tudo bem, livre pouso, Índia November Alpha. 48, bom dia, prossegue de Alpha, me chama antes da Juliette. Alpha, Juliette, conta com o relator. C-89-6, autorizado DLS, reporta estabilizado. Estabilizado, C-389-6. 2065, com 139 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Atenção. Negativo. Permaneça no setor de entrega. 4 horas de autonomia. 4 horas. Prossegue até através do gate meia dúzia, por gentileza, guardando instruções para prosseguir. Até através do meia dúzia, guardando. Vou 206. O gol 648, informa aí o cachorro que cruzou a pista. Ele foi para aquele patinho ali da base aérea, próximo ali àquelas antenas ali do PLR, ok? Ah, tá ok. Muito obrigada. A gente vai informar o PCI. Aconteceu a mesma coisa ontem, ele está atravessando, indo naquela direção. É, só informamos que o senhor pegando um comboio cruzando a Alfa não vai interferir. Me chama antes da Juliette. Quem está virtual? Antes da Juliette, reposta o comboio. 2065, contorno pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1014, tem bom voo? 1014, pátio de Alfa, ponto de espera 2065, brigando com o trabalho. Salvador, bom dia 9134 Azul. Bom dia, prossiga 9134. Qual que era a Júpiter 9134? Só um minuto, por gentileza, prepara a Conde. Conde, aguarda 9134. 648, vai na alma que você é. Olá, 648, sendo a passagem ao tráfego da companhia que está contornando o pátio, prosseguindo para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, seu ingresso a via Juliette para o 01. Salvador, uma boa, eu tenho 3896 passando Índia Serra estabilizado, baixou e travou. Zero, houve uma correção na sua saída, você vai cumprir o vento da saída da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda, prossegue Golf 677. Aciona 5551 no transponder no 208 controle. 3-0-2-1-0, Puca, transição Aracaju, da sua curva esquerda, Golf 677, todavia, com o transponder 208, controle 9134. Quando o jamais correto, me chame quando pronto para o curso. Agora pronto, 9135. Oi, Salvador, bom dia, Gol 2065. Pode esperar pronto de jogo com o tráfego no final. Bom dia, Gol 2065. Após a passagem do tráfego na curva final, 1-0 ali mantém. Após ali mantém, Gol 2065. Prossiga. É o Vitor Bravo, X-Way, na posição 2, Romeu, do Pátio 3, para reboque até posição 06, do Pátio 1. Entendi, nome Beral. Prossiga azul 9134. Se você não me estimar, por gentileza, mais quanto tempo para início do push? Mais uns 20 minutos. Gente, Vitor Bravo X-Ray está autorizado o início do reboque, reporte na saída do pátio 3. Autorizado o início do reboque, reportará para ingressar no pátio 1. Vitor Bravo X-Ray, mantendo a escuta. 3896, solo 07, livre à direita e chame o solo 1211. Direita 211, até mais. Cruzando 1-2-5 para o 1-1-0, chegado 2000 pés, autorizando ele a 2014. Descendo a via, 2014, para a direita, 1-2-1. Alfa, chama-se Juliette, 896. Negativo, Vitap, mantenha a via chegada no 094. 9811, chama Recife no 2545, alterna no 2685. Rio, 9811. Temos decolagem de voo 2065. Tango Vitor, Romeu Mike, você. Thank you. paciente, Vitor Romeu Mike, tipo do equipamento? Afirmativo. Vai prosseguir via os corredores visuais, compulsórios, e ingressar no corredor Interlagos. Está assinado algum transponder? Marcha negativa, aí é contramão. Até poderia vetorá-lo, mas eu não estou recebendo no radar ainda. Afirmativo, 055 Salvador, chama 30 milhas fora, Vitor Romeu Mai. Voador Salvador, bom dia, voo 2065. 2065, bom dia, sobe 360, via saída da EL, 2065, vigilão. Sobe via, voo 2065, alguma possibilidade de voar direto Leda? Somente mantenha a via saída, o 2065. Para lá, TV, o 2065. Eu vi a chegada para 2010, o número 2, autorizado LS 1013. Via para 2013, autorizado LS 1094. Solo Salvador, é o Vitor Bravo X-Way. para ingresso no pátio 1 até a posição 06. Autorizado, Vitor Bravo X-Ray. Autorizado, ingresso no pátio 1 até a posição 06. Mantendo a escuta. Vitor Bravo X-Ray. Solo Salvador, gol 1184. Pronto para a cópia. A autorização Recife. 1184 para Recife, nível 370 está autorizado. Decola da 1-0, cumpre perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5563 no transponder 120, decimal 8 a frequência do controle, gol 1184. Recife 370 autorizado, decola da 1-0, Puca, transição Aracaju com curva esquerda. 5563 no transponder 208 no controle, gol 1184. Protegimento correto, chame quando pronto para o push. Doutoral, 94. Tô nosso, sem problema. Tô 094, informe indicada. 240. Localizador, no 620. É 21, nos chama a torre 1895, completa final. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, voo na 620. Voo no 621, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, 621. 251-3325, boa tarde, bom dia, voo 2-0. Gente, faça o cheque do equipamento transponder, Vitor Romeu Mike. Faça o cheque do equipamento transponder. Sono 60 grau, 0612 de nós. Eu me poso na 0, igual na 61. Agora sim recebendo, Vitor Romeu Mike. Mantém os corredores visuais, estou recebendo 5.200. Está autorizado prosseguir para 3.500 pés com 1.300. Visual na proa de? Está até um fixo de aproximação para o instrumento do Vitor Romeu Mike, confia. Positivo, condições de voo visual na proa 75. Positivo. E mantenha a proa 075, 075, 3.500 pés, e dorme mais. O voo no 094 estabilizado. 094, chama a torre 102.95. Voo no 895, voo no 094. Salvador, Gol no 094. Gol no 094, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando autorização no 094. Mike Charlie Juliette, controle. Período contato radar, norte de Salvador, evite área proibida de Camaçari, chama retorno. Nível 350, decola da 10, cumpre o perfil da saída Fuca. Transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda, prossegue a pêndulo 17. Aciona 5007 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Está na eco e caso negativo na Golf, ok? Eco, caso negativo Golf. 0, saída fuga, transição, Aracaju, curva inicial LC, controle de saída, 1.2.0, controle de saída, 1.2.0, o chanel seria 1.2.0. Procedimento correto, me chama para o próximo puxo no 02, ou chanel. Chamará, 1.2.0. Fala com o 621. Fala 621, bom dia, prossegue Alfa Juliette, vai para o 09 no pátio principal. Mande Alfa e Juliette da Mala. Mantém 3.500, Mike. Solo 094, solo 22, livre à direita, chame no 211. 121, 09. Alô, Salvador, bom 094, livre. Solo 094, prossegue Alfa Juliette, vai pro 10 no pátio principal. Alpha Z.